souberem seus segredos. Se souberem, tu tá fudido, maluco. A casa desaba, já era. E se souberem que você mentiu no tribunal? E se souberem que você não tem nenhuma moral? E se souberem que aquelas digitais são suas? Eu sei muito bem que você diante da nação sua. E se souberem que o juiz roubou naquele jogo? E se souberem que sua joia é daquele roubo? E se souberem que cê tá traindo sua mulher? E se souberem que cê tá caindo na sem fé? E se souberem que tudo que você sente é falso? E se souberem que é você no vídeo do assalto? E se souberem que caminhou na brasa descalço pra me ultrapassar na arte de teflon no palco? E se souberem que você comprou a testemunha? Que o sangue é apenas esmalte para suas unhas? E se souberem que você é cheio de rabo preso? E por trás do semblante tranquilo morre de medo? E se souberem que você falou? E se souberem que você tramou? Pelas escutas, pelo gravado, pelas câmeras, o delatado observou que cê não é o que é, e registrou o seu segredo, não é. Agora relaxa e acende um baseado. Segura a onda que teu prédio tá cercado.